8-0, sem restrições. Boa noite, 0, sem restrições, 2-2-8. Direto conquista. Oh, muito obrigado, companheiro. Conquista. Alfa da Juliette, 972. Passageiros, a hora da passagem do Embraer 90 será que está sendo convocado para o Parte 3. Após ingresso a Juliette, portão 09. Aguarda a passagem da Embraer, está sendo rebocada após ingresso via Juliette para o 09, 972. Gol 1-1-7-2, intercepta o ILS. Chama a torre 1-8, decimal 9-5. Depois 9-5, obrigado, Amorete. Salvador, boa noite, gol 1-1-7-2 no ILS. Gol 1-1-7-2, boa noite. Reporte passando o marcador externo, baixado e travado, ajuste no 0-8. Passagem do marcador externo, ele vai ser travado, avistado gol 1-1-7-2. 1-1-7-2, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 1-2-0 grau, 08 nós. 7-1-2-0, autoriza o pouso. Gol 972, no solo 32, libere próxima direita, chame controle solo em 121, décima 1. Pois, gol 972. Boa noite. Salvador, eu vou no 972, boa noite, Lisandro. Boa noite, 972, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, 972. 2828. Receba. Como recebe, senhor? 5. Operador. Passarei 2218, chame Centro Recife, frequência 260. 260, that's one. 258, Spock identical, descend via Mara River to 2000 feet, QNH 1017. 6258, clear left, final approach, report established. Established, clear pilot. 6258, Caltair, frequency 11895. 11895, thank you, bye-bye, 6258. Oceania 6258, good evening. I have a traffic inside, clear to land runway 10, wind 110 degrees at 10 knots. Okay, clear to land runway 10, Oceania 6258. Would you confirm just wind, please? 110 degrees at 10 knots. Okay, thank you. Station S6258 on the ground at 14. Leave the runway, turn right and call ground 121.1. Hi, Alpha Juliet to gate 10. Alpha Juliet to stand 10. Bom dia, senhor, tá 3520. 3520, voo Duna, desça 2000 pés, 1097. 2000 pés, vamos reto, Duna, ou tá 3520, tá 1027. 3170, voo Iguna, desça 2000 pés, ajuste pela 017.